Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. 8h25, pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo, com a boa música dos anos 30, 40, início dos anos 50 e os pedidos musicais pelo telefone 2182-3081. Vamos a eles. O programa de hoje começa com o pedido da Isabel Stamboni, que mora no centro da cidade de São Paulo, e pediu com Francisco Alves, Favela. Iniciando o nosso gramofone de hoje, nós ouvimos o pedido da Isabel Stamboni, do centro da cidade de São Paulo. Francisco Alves cantou, de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela. Agora é a vez de ouvirmos o pedido da Tânia Amorim Santos, que mora na cidade de Guarulhos, e pediu com Orlando Silva, Caprichos do Destino. Depois, vamos ouvir o pedido da Maria Auxiliadora Luna, da Vila Mariana. Ela pediu Silvio Caldas, Três Lágrimas. Se a terra e visse o meu estado, na certa compreenderia o meu trilhar desesperado. E tendo ele em suas mãos o leme dos destinos,

Terceira vez na minha vida, quando minha vida se acabou, ia pela rua amargurado, quando ouvi bem o teu chamado. Lembro-me só que já fugira a meiguice do teu lindo olhar, agora é a velhice e uma lágrima dos olhos nos rolou. Obrigado. Que maravilha, hein? O pedido da Maria Auxiliadora, que mora no bairro da Vila Mariana. Silvio Caldas cantou de Ari Barroso, grande Ari Barroso, Três Lágrimas. Isso é intérprete, hein? Antes, nós ouvimos mais um grande cantor. O pedido foi da Tânia Amorim Santos, da cidade de Guarulhos. Orlando Silva cantou de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz, Caprichos do Destino. 8:36. Gramofone pela Cultura AM. Bom, estamos de volta com o nosso gramofone. Só vou lembrar que daqui a pouquinho eu vou passar aquele telefone que é o 21823081, 21823081, para que você também participe do nosso programa, nos dê essa alegria, como os nossos amigos estão dando esta grande alegria neste momento em que a gente está fazendo o programa aqui. E para participar é simples, é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí você pede as músicas dos anos 30, 40, início dos anos 50. E aí fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Só isso, é só um número, mas são muitas linhas. Então, ó, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas ao mesmo tempo. É que quando uma linha fica ocupada, a ligação cai em outra. E são, ó, muitas linhas. É um sistema que a Cultura implantou para que você não perdesse seu tempo ligando para cá, encontrando o telefone ocupado. Toda vez que você ligar para cá, com certeza o telefone vai estar desocupado. Eu duvido muito, uma vez ou outra pode acontecer, mas vai ser, ó, uma em... Assim, 100 por aí. Não sei, não sou matemático, mas. Então, ligue e participe. 21823081. Vou ficar aguardando a sua ligação. Vou ficar torcendo para que você participe do nosso programa. Assim como o Gilson Antônio Duarte, que mora no bairro da Barra Funda, e pediu com Francisco Alves, Serra da Boa Esperança. E o pedido do Pedro Israel, que mora no Jardim Vila Galvão, que pediu com Mário Reis, Dorinha, Meu Amor. Vamos lá. Teu luar, o teu luar. Meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Não sei qual a razão que eu sofro tanto assim. Castigo sim, castigo sim. Imploro a Deus para vencer o teu amor, amor. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Dorinha, juro que só pensarei em ti, somente em ti, somente em ti. Só tu que podes dar alívio a esta dor, ao teu cantor, cantor. Aí foi o pedido do Pedro Israel, do Jardim Vila Galvão. Mário Reis cantou de Freitas, Dorinha, meu amor. E para o Gilson Antônio Duarte, do bairro da Barra Funda, lá de Lamartine Babo, Francisco Alves cantou Serra da Boa Esperança. Nós vamos encerrando aqui a parte dos pedidos musicais, mas vou ficar aguardando a sua ligação e o seu pedido. Daqui a pouquinho eu vou repetir o telefone para que eu tenha aqui, você também, a certeza que anotou o número direitinho, ó. Quem sabe já amanhã dá uma ligadinha pra gente aqui e nos dar o prazer da sua participação. 8 horas e 42 minutos, vamos prosseguindo com o nosso gramofone. Vamos ouvir agora Patrício Teixeira. Porque sem meu amor. O gavião malvado bateu asa, foi com ela e me deixou. Quem tiver mulher bonita, responda do gavião. Ele tem unha comprida, deixa os maridos na mão. Mas viva quem é solteiro, não tem amor nem paixão. Mas vocês que estão casados, cuidado com o gavião. Tantas garotas bonitas e o salgueiro tem aos pés. Eu quero enaltecer um bem que adoro, o meu bairro onde moro, meus amigos fiéis. Dizer que do meu coração não sai Sãs Penha, Rua Uruguai, a muda ao ponto sem ré. Tantas garotas bonitas e o salgueiro tem a fé. Sim, também eu quase que me esqueço. Não é somente endereço, meu samba vai mais além. Eu quero relembrar por muitos anos. Salve o Nilo. A cidade toca os seus clarins, convocando os tamborins. Meu bairro canta também. Eu quero enaltecer um bem que adoro, o meu bairro onde moro, meus amigos fiéis. Dizer que do meu coração não sai Sãs Penha, Rua Uruguai, a muda o ponto sem ré. Estar a velha fábrica da Xista, tantas garotas bonitas, e o salgueiro tem a fé. Sim, também eu quase que me esqueço, não é só me entender. Meu samba vai mais além, eu quero relembrar por muitos anos. Salve um dos filhos canos, é minha gente o que é que tem. Quando a cidade toca os seus clarins, convocando o tamborim, meu bairro canta também. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M, Quatro Ases e um Coringa, de Valdemar Ressurreição, Meu Bairro Canta. E Patrício Teixeira cantou de Pixinguinha, Gavião Calçudo, 9:48, Trio de Ouro. Eu gostei tanto quando me contaram e lhe encontraram bebendo, chorando na mesa de um bar e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, eu gostei tanto quando me contaram, e tive mesmo de fazer esforço pra ninguém notar.